Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Pois é de sexta-feira à noite, estamos a chegar a mais um fim de semana e eu quero dar-vos os grandes hits de dança dos anos 90. Quero trazer-vos grandes recordações. Vamos ficar com No Mercy, Do Where You Go, música que foi lançada em 1998 e foi um dos maiores sucessos da banda, que todavia teve uma existência curta também. Mas, enfim, lançaram grandes sucessos também para o mercado. Depois vamos ficar com This Is Your Night, música dos Hammer. Foi lançada em 1997, mas também não ficou nada atrás da música dos No Mercy. E então é assim que damos início a mais um Musicália! My lovely, where do you go? I wanna know, my lovely. Música que vamos ouvir já de seguida de Herman Van Eld. É uma grande música, foi um grande sucesso dos anos 90 e vamos ainda ficar com Get Ready For This. Música, claro, só podia ser dos Two Unlimited. Que grande, grande banda, muitos sucessos que lançaram para o mercado. Um deles, Tribal Dance, que ainda hoje ouvimos aqui na nossa sessão. Agora vamos recordar Get Ready For This. É a quarta música que vai tocar neste Musicália, a segunda nesta seleção. Vamos à dança! diferença. Agora, para fechar a emissão do nosso musical, é com Tell Me The Way, dos Capella, e ainda Coro, com o tema Run, aliás, Fun Away, assim é que se chama a música. São estes os dois temas que vão fechar mais uma edição do Musicalia, a emissão número 114. Espero que tenham a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Até terça-feira!